A Rádio Nacional, por suas emissoras de ondas médias e curtas, passa um novo programa. No ar, mais um programa da série Rádio Melodias Bonds, apresentando hoje uma grande atração internacional, John Nichols, a estrela do Blue Angel de Nova York, contratada para o Brasil pelo Golden Room do Hotel Copacabana. E ainda mais, Francisco Sérgio, seu extraordinário trompete e a sua famosa orquestra All Stars. Para iniciar a parada musical desta noite, Francisco Sérgio selecionou um dos mais sugestivos números do repertório da Orquestra All Stars. Num original arranjo de Jerry Gray...